cross the line, yeah. Conheço o louco da noite. Zona Norte no ar. Zona Norte SP, o clima é violento, é tenso. Os molecote entra no crime, na fúria pra arrebento. Apetite é o que não falta, eles fugiram das escolas, abandonaram os cadernos, adquiriram umas pistolas. Sou terror em vias públicas, sou perito nas fugas. Pelé nos rocan, bala nas viaturas. Eles gela, eles treme, eles estão ligados. Zona Norte só tem louco, Bin Laden alucinada. Aqui é foda, né balela, né conversa, meu chegado. Segura a sua onda, eu faço a minha, tá ligado? Eu quero ouvir você cantar. Luciano, vida louca. Direto do Parque dos Monstros. Tô no corre, tô na cena, tô na luta, tô na arena. Sou das ruas, sou do mundo, 011. Sou um problema persistente, sou marrento, sou a sua enxaqueca. Jamais vou me curvar, jamais baixar cabeça. Nascido, criado, das ruas, da brasa. Defendo minha bandeira, meus manos, minha rapa. Vermelho, cor de sangue, blood niggas na área. Louisiana, with my blood niggas, niggas. Luciano, vida louca. Direto do Parque dos Monstros. É nóis, chapa. É isso mesmo, é os Bin Laden, se joga atrasalado. Aqui é só quem é, não tem emocionado. Eu fecho com os monstros, o bang tá pesado. Não diga que sim, não diga que não, tire sua conclusão. DJ RM, é nóis que tá, meu querido. O Zica Brava dos toca-disco. Coligação Zona Norte, Zona Leste. É nóis. Vai!